Estabilizado, mano, 606. Mano, 606, 2, 118 mesmo, pô. Sinal Salvador Departure Control 119 decimal 8. 119 Departure 0020, obrigado, até a próxima. Salvador, muito boa noite, Departure 0020, Pucas e para Departure. Boa noite, Departure 0020, radio contact, Alcimcom, mass level 370, Pucas e para. Está em Portugal, lá é 080. O Bono 7-4 vai atingir 100 mil. 7-4, 10 para 2.500, localizado com 300 litros. Conta na localizador. Portaria no localizador, 10 para 2.500. Bono 7-4. Portugal 020. Portugal 020, right. Climb restrict to level 350 and fly direct to ZIPA position. Direct ZIPA and restrict it flight level 350 at Portugal 020. Liga. Livre táxi a papá, chama na papá para ingresso, me confirme o PLB. Use a bordo ciência. Bono 606, solo 43, prossegue ataque, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, 03, bom dia. Eco Zulu 90, autorizado ingresso, informe a linha de pronto para decolagem. Aliás, 7-7 no 4, 2, 118 meia, bom pouso. 118 meia, obrigado. Salvador, gol no 7 no 4, estabilizado, trem baixado travado. No 7 no 4, informe no externo. Trabalhe. Marca do externo, no 7 no 4, completamente visual. No 7 no 4, mantenha a aproximação e informarei a autorização de curso. Guardando sua autorização. No 7 no 4, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado pouso no 7 no 4, poderia confirmar o vento? Afirmo, 120 graus com 8 nós. 128, ah, bom, obrigado. Sul 9, atento a possível esteira de turbulência do Boeing que está pousando no momento. Pode estar livre de decolagem, cabeceira 17, vento 90 graus, 7 nós. No 7 no 4, Salus 47, libere a direita, prossiga táxi, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, isso? Isso. Obrigado, boa noite. Exulo November, decola 48, chame controle em 19-8, bom voo. 19-8, November. Quatro 062, já tem a identificação, desce a nível 050, chegada máxima. Positivo. É Portugal 020. Portugal 020, right? 020, call now, hit 6 meter, on frequency 125.45, Enable 12685, bye bye. 125.45, Enable 12685, watch 12.0, bravo. November 1010, no corredor Axé, reporte para o da Barra. Como meu pé é Axé, reporte para fora da Barra, November. É, November é o centro, deixando aqui, se o senhor solicitou auxílio luminoso lá em Barreira. Ouvindo, senhor? O centro, deixando a nós aqui do APP, se o senhor solicitou auxílio luminoso lá em Barreiras. Afirmativo, senhor, foi solicitado. Gente, grato, reporte para o da Barra. November. Mais dois minutinhos, o senhor está aguardando apenas o parqueamento do colega da companhia no 02. Afirmativo. 05, puxa a cena no 1, no chão pra mim, táxi. Batangueco do Sul Novembro, subida autorizada 105 com São Jorge. Salvador, uma boa noite, está 3152, da informação Bravo, autorização Maceió 350. Então, 3152, está autorizado o plano para Maceió, nível de voo 350, via Peruíque 58. A subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5551 é o código, 5551 e o controle em 198. Está 3152, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10, curva esquerda Pucaracaju, Peruíque 52, conforme. Transponder 5551 e o controle 19, 18, 3152. 062-2000, ajuste 10 no meia, LIS, LS, estabilizado. 2000-10, reporta LIS, estabilizado, azul 3152, portão 08, uma pista de estacionamento. Autorizado, champanhe de táxi. Estacionamento 3152. Autorizado via Indy Alpha. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Um 805 autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 10 graus, 8 nós. Web, informação Bravo. Tenente Web 5897, a sua identificação desce a nível 050, está autorizado a proa de Duna. 050, proa de Duna, Web 5897. Gol 9805, decola 01, chame agora o controle em 1098, tem um bom voo. 1098, obrigado. 291, oceano edificação, desce ao 060, chega da bomba, foi autorizado pro Odipelo. Torre, 3152, 1197 a bordo, 0158, Aracaju, pronto para o táxi. 805, contato radar sobre nível 370, saída Fuca. Fuca para o 370, voo 805. Torre 186. Azul 402, está estabilizado, ILS está 1-0, machado travado, visual contato. Azul 4062, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1-10 graus, 7 nós. Ele pousa na pista 10, o 4062. Tango Eco do Novembro, por gentileza, quando possível, estimado de para o través de Lençóis, para o través de Lapa e Pouso. 10, com 7, 9, 7. Copiado, liga o Pouso, da América. Controle de Salvador, boa noite. Pode ser uma linha, fica para 150, um abraço. Boa noite, 96, sem identificação, desce ao 070, chega da Mari. Mari. Gente, Eco Zulu Novembro, copiado. Montero no zero, pronto. A Lima 6. Tem Montero no zero, tá vendo? Siga 3891. Vai para a próxima. 896, confirma a indicada. 896, mantendo 275. 275, reduz para 250, por gentileza. 2509. Web 5897, desce para 2000, ajuste 10015, está livre LS e aposta avisada. Web 5897. Para 2000, com 1015, reportar estabilizado no X-Ray 5897. Gol 1805, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, com voo. Recife 2545, 1285, boa, obrigado, 875. Boa noite, 6258. Acima a identificação, descida até o nível de voo 070, chega na margem. Avisado 4000, ajuste 1015. 4000, ajuste 10016, 3891. 1015 no momento. 1015, 3891, obrigado. O voo 1896, descida reautorizada até o 050. 050, 89. O Chané 6258, reautorizado 060. 3152, decola 08, chame controle em 198, bom voo. 198, 3152, boa noite. Desceu, desceu. 8897. Salvador, TAM 3152, boa noite. Boa noite, TAM 3152, contato radar, sobe o nível 350, saída da PUCA. 350, saída da PUCA, TAM 3152.